Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito pata chueca que no sabe caminar. Siempre del costado viene y va, siempre del costado cangrejito de coral.